Ora, muito bem, 14 horas e 18 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, hoje somos o 8 de novembro e o tempo passa. Ora, então, não nos podemos atrasar. Gozar a vida e aproveitar o melhor da vida, que a vida nos dá. Ora, então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita da cozinha da avó. E até lá vamos ficar com a boa música portuguesa e a boa disposição. Ora então vamos ficar aqui com Gabriele, és tu a morenita, assim é que é. Ora então fiquem bem, até já. Everybody.

país. O norte é meu cantinho, louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. Portugal é meu país. O norte é meu cantinho, louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. Marta em Viana e caminha mais acima. Temos paredes de couro, a barca e os arcos e ponte de Lima. Zurico e Cabeceiras tem lá gente de muito carinho. Viva a nossa padroeira, a nossa rainha, a Senhora do Minho. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho. Louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho. Louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. Ora, muito bem. Ora, são 14 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, muito obrigados por estarem aqui junto da minha emissão das 14 às 16. Ora, então, vamos ficar com Zé Amaro, que é uma dedicatória da parte do Sr. Manuel de Souza, que pede para toda a sua família e para todo o auditório e para todos os animadores, e o meu muito obrigado, e para todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Assim é que é. Ora, então, vamos ficar com Malhão do Beijo, de Zé Amaro. Até já. Mais abaixo Que só queria encostar, mas eu disse-lhe que não.

português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimo ao malho. Ora, muito bem, são 14 horas e 55 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora, tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Sr. Brito de Souza, de Leão, que pede uma música para toda a sua família e para todo o auditório e para todos os animadores. Da minha parte, muito obrigado. E para todos aqueles que estão amigos espalhados pelos quatro cantos do mundo também. Ora então, José Santos, Jardim do Amor. Então, fiquem bem, até já. Abriu o teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Quando eu passei, abriu o teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor, neste dia do amor, neste dia do amor. À beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor, quando eu passei à beira do teu jardim, estava lá uma flor que me abriu os braços. Neste dia do amor, neste dia do amor. Ora, é muito bem, 15 horas. Ora, então, eu tenho aqui uma dedicatória da minha parte para Maria Antónia Dias e para a sua bisneta, que estiveram ambas duas juntinhas, bisavó e bisneta, que estiveram a celebrar o seu, neste fim de semana, o seu grande aniversário. Foi um grande sucesso para todos. Ora então, para toda a família Dias, que estiveram todos de parabéns, juntamente com sua mãe e sua bisneta. Então, para elas, um beijinho da minha parte e um feliz e uma boa continuação de feliz aniversário para o ano fora. Ora então, vamos escutar os Três Boêmios. Até já. Ora, muito bem. Ora, então, tenho aqui mais uma dedicatória, que é Rubem Aguiar, Penso em Ti a Toda a Hora. Assim é que é. Este é de Rui de Brito, para sua esposa Sandrina de Brito, e para todos os seus colegas de trabalho, e para toda a sua família. Ora, então, fiquem bem. Até já. Sinto quando te vejo, Perguntas se por ti sinto desejo. Perguntas se a teu lado eu quero estar. Se a teu lado vou ficar até o fim chegar. Perguntas o que sinto se em ti pensar. Perguntas se a ti eu quero beijar. Perguntas se de ti tenho saudade. Por isso, meu amor, escuta a verdade. Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração quer o teu sem demora. Meu coração até no peito quer saltar. Só por te querer, por te desejar. Meu coração pensa em ti a toda hora. Sinto se em ti pensar. Perguntas se a ti eu quero beijar. Perguntas se de ti tenho saudade. Por isso, meu amor, escuta a verdade. Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração quer o teu sem demora. Meu coração até no peito quer saltar. Muito bem, 15 horas e 8 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu vou então entrar na cozinha da avó. Hoje vai ser uma, como está frio, não é? É tempo de comermos coisinhas quentes para que não nos pegue a gripe. Ora então, vai ser papas à moda da avó. Embora agora a gente deite mais um bocadinho de carnes, porque antigamente havia pouca carne, era só um bocadinho de porco para dar um paladar, assim, qualquer coisa, não é? Hoje já podemos juntar mais um bocadinho de alguma coisa. Ora, então, eu vou dar como eu faço, não é? Como a minha avó também fazia, a minha falecida mãe e a minha falecida avó faziam assim. Ora, então, pegámos numa tigelinha de feijão. E se vamos amanhã fazê-las, ao meio-dia ou à noite, deitamos hoje uma tigelinha de feijão a demolhar. Amanhã vamos pegar na panela que vamos fazer as papas para a quantidade das pessoas que vocês quiserem, não é? Estiver para comer. Ora então, depois amanhã, quando formos fazer as papas, pegamos na panela, deitamos lá água lá dentro da quantidade que vamos fazer. E pomos o feijão a cozer, que já está demolhado. E de seguida, quando ele estiver quase cozido, vamos lhe juntar depende para a quantidade das pessoas que forem. Pode ser um peito de frango, se for para muita gente, a panela também tem que ser maior, não é? Se for para três ou quatro pessoas, meio peito de frango também chega. Convém deitá-lo com os ossinhos, ah? Porque os ossos dão muito bom sabor. E depois, um bocadinho de bacon daquela carne defumada da barriga de porco. Defumada. E depois podem juntar também um bocadinho de salpicão ou de chouriça, como vocês quiserem. E depois deixamos acabar de cozer e juntando-lhe também abóbora. Abóbora, e não vale a pena relá-la, aquela por ela se vai relar enquanto cose o peito do frango e o bocadinho do bacon que vocês vão botar, e uma chouriçinha também fica muito bem. E depois, quando isto estiver tudo cozido, vocês vão deitar uns troços de couve, quando isto já estiver assim meio cozido. Os troços de couve têm muitas vitaminas para a nossa saúde. E também pode deitar um bocado da folha, não é? Não é só deitar os troços. Mas parte os troços aos bocadinhos e deitam tudo lá para dentro a cozer. Quando isto estiver cozido, as carnes estiverem cozidas, o feijão claro que já está, também, vocês vão pegar no peito do frango e o bocadinho da carne que deitaram, e a chouriça, não é? Se deitaram, ou o salpicão que deitaram, tiro tudo para fora e desfaz tudo, parte tudo aos bocadinhos muito miúdos, tanto uma coisa como outra. Os ossos, claro que não vão ser precisos, depois deita para fora, para o valdo do lixo. Então, está pronto, e deixam ferver, deitam bem, vejam que esteja bom de sal, deitam um bom bocado de azeite e pode picar também uma cebola lá para dentro. Se quiser, a gosto, isto é a gosto. Há quem goste, há quem não goste. E depois, quando isto está tudo já preparado, deita as carnes lá dentro outra vez, deixa ferver mais uns minutos, juntamente com o azeite, com o sal. E de seguida vai deitar farinha de milho. Vai deitando, pegar nela numa manchainha, vai deitando aos pouquinhos, não deixar interolar. Vai deitando, vai deitando, vai mexendo, vai deitando, vai mexendo. Quando estiver já assim uma papinha grossa, não muito grossa, não é? Mas média. Então, depois aí vai-lhe juntar uma colherinha, daquelas de nós comer a sopa, ou duas, depende do gosto de cada um, de vinagre tinto. Eu gosto tinto, mas se quiser deitar branco, é como vocês quiserem. Eu gosto muito de vinagre tinto de vinho. Então, deitando numa colher, você vê se quer mais, deita mais. Se não quer, deixa ferver e vai mexendo sempre. E deixa ferver. Quando isto estiver bem fervido, em uns 5 minutos, mais ou menos, olha, estão as papinhas prontas para você jantar, ficarem quentinhos, porque é uma maravilha para esta altura nós, para a nossa alimentação. Ora, uma boa continuação e muita saúde para quando estiverem a comer. E vamos então continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora, fiquem bem, até já. Vestido de lindas cores, agora está cinzento, já só notas de sabores. A culpa não é da terra, é de certos senhores. Pensam que têm valores, rezam a falsidade, sem palavras que dizem, só uma sai verdade. E nós sem culpa nenhuma perdemos a liberdade. E ainda somos sujeitos ao plano de austeridade. Oh, passo de coelho, portas a bater, sacas a dar no chão, cavacos a arder. E o covinho é que está a empurrecer, e os políticos é que nos estão a lixar. Oh, até nos chamam de lixo, passamos por vagabundos, mas nós vamos dar a volta para sermos alguém no mundo. Com esforço e confiança, passaremos o pior, em altura de sacrifício, a corrupção é maior, mas todos a trabalhar, gastando o nosso suor. Lutaremos em conjunto por um Portugal melhor. O passo de coelho, portas a bater, sacas a dar no chão, cavacos a arder. E o povinho é que está em enfurecer, e os políticos é que nos estão a lixar. Vamos buscar a nação como tu. Ora, muito bem, 15 horas e 21 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então vamos ficar com Tiago Maroto, a moda da desgarrada. Esta vai ser para o senhor, já não estou bem. Senhor João de Souza, que pede esta música para todos os colegas de trabalho e para todo o auditório e para todos os animadores. Ora então, fiquem bem, até já. Acabada. E muito bem, ora, agora da minha parte para todo o auditório, para todos os animadores e para todos os doentinhos do mundo e para todo mundo que está à escuta da minha emissão, para vamos ficar com Cristina Ferreira, Vou a Fátima Rezar, e que Nossa Senhora nos curva a todos com o seu divino manto. Ora então, fiquem bem, até já. Muito bem, ora então vamos ficar com o nosso Fernando Martins, Felgueiras é minha terra, e vamos na onda da Rádio Arcanciel até Felgueiras, que é pedido de Maria de Fátima, Maria de Rosa e Maria da Graça, que pedem, são de Felgueiras, da terra do senhor Fernando Martins, e pedem esta música para todo o auditório, para todos os portugueses que estão sempre à escuta da boa música portuguesa. E então, fiquem bem, até já. Vamos escutar. Thank you.